virando tadinha. Ela se sente vazia, como falar do vazio de si. Tipo que eu mesmo sabia, era mais que ela queria, queria mentir. Mentiu de verdade, é verdade, é mentira. Não sabe metade, falou que sabia. Mas nunca esqueceu do seu alegre, era mim. E nem do meu jeito de fazer viver. Eu sei, querendo aparecer. Jogando o próprio jogo, ela conseguiu se perder. Chave, fumo, kit, caro, já não vejo cores que nos dão salário. Já não vejo amor, sentindo frio no túnel. Eu só vejo flores e produto caro. E se deixa levar pelo tempo cê foi. É um minuto só, é um minuto só. É um minuto só, desculpa, é um segundo só. Me tornei um inevitável. Se tentar me prevenir, sou imprevisível, maleável. Jogo cash nela assim. Me deram nada, agora cê procura mim. Isso tudo é culpa sua, nunca quis te ver assim. Inevitável, tenta me prevenir. Sou imprevisível, maleável. Joga cash nela assim. Nunca me deram nada, agora cê procura mim. Isso tudo é culpa sua, nunca quis te ver assim. Flores, flores, flores, contando o amor dentro das flores. Nela, eu botei capuz nela, pra ela ver que nada dá pra ver. Às vezes a gente acha que é uma coisa, pelo menos é a outra. Graças a Deus solucionaram a minha pergunta, eu tô nenhum. Inevitável, se tentar me prevenir, sou imprevisível, maleável. Jogo cash nela sim. Nunca me deram nada, agora cê procura mim. Isso tudo é culpa sua, eu nunca quis te ver assim. Inevitável, me prevenir, sou imprevisível, maleável. Jogo cash nela sim. Nunca me deram nada, agora cê procura mim. Isso tudo é culpa sua, eu nunca quis te ver assim.